Zonă cu 3 din Palmasau, India. Rezultă cu 3, mântă nici cu tăgoa și coapie. Astăzi, poate 3, zonă cu 3. Autorizado Salvador com fins, nível 400, pela rota Peruísque 58, decola da pistão no zero, após a decolagem curva à direita, saída gole, transição Gonza, controle 1 no 935, torre 1 no 86, acione 5070. Claro. Gente, aguarde coordenação. Curva à direita, gole Gonza. Controle 1935, torre 18000, transponder 5070, gol 1897. Correto, chame para acionar, gol 1897. Chamará. Gol 1804, copia. Copia 1804. Gol 1804 para o Galeão, autorizado 360, rota Upenzulu 1-4. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, transição Blast. Controle 1-9-35, torre 1-86. Acione 5074. Oi, o 360 foi aprovado por Dumperzulu 14 para o Galeão, decola da 1-0 com curva direita, saída da Elblast, 1-1-9-3-5, com controle 2862-5074, vamos transponder no 804. Correto, chame para acionamento no 804. Chamaremos no 804. Santris 153, copia. Na escuta, prossiga. São 3153, autorizado nível 340, para o Galeão, pela rota Upenzulu 1-4, decola da pista 1-0 com curva à direita, saída da El, transição Blast, controle Salvador em 1-1-9-8, corrijo 1-1-9-35, torre 1-1-8-6, acione 5071. Afirmativo, autorizado a São 3153, Galeão 340, via Upenzulu 1-4, decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da El Blast. O controle 10935 a torre 186 e o transponder acionar 5071, cotejou tanto 3153. Correto, chame para acionar 3153. Paremos 3153. Bom, no 7-5 está pronto para acionamento e push. No 7-5, autorizado o pushback acionamento, gate 8. Chamada para o TAC, 7-5. Ground TAC, 5-7, rest now. I have 150 people on board. 3 hours and 42 minutes endurance and alternate confirmed. Entry 517, clear taxi to holding point runway 10. When you're ready, contact tower 118.6. When you're still hard point runway 10, contact tower 118.6, entry 517. Pushback 607 no 612. Autorizado, chame taxi no 607. Semana. Web 6709, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 0.3. 3.013, 6709. American 982, complete final, contact tower 118.6. 18.6, good day. Salvador Ground, 35.7. American 982, what's your final for 110? 980, good morning, I have you inside, continue approach, send the bikers to land runway 10. The threshold is displaced 90 meters, only 90 meters, okay? Copy, displaced, America 90, continue. 5-4, correct. Thank you. A709, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Inicie redução para aproximação. Para interceptação localizador, curva esquerda para o 130. Ok, pode confirmar para o 130 para o localizador, reposta estabilizada. 130, localizador 1014, reduzindo 6709, informação estabilizada. Baxter 1715, 1013 a bordo. Autonomia 3 horas e 50, alternando Campinas e Viracopos. 1715, vai seguir tráfego. Gente, mantenha a posição, aguarde para o táxi 1715. 1715. 1607, mantenha a posição. 1897, pronto, segue acionamento 29. 1607, Salvador. É, só tá esperando tirar o finger, porque não tem o infra-aero pra tirar o finger, aí não dá pra sair e fazer pushback. Gente, é que eu não tenho visão da sua situação no momento. Mantenha a posição e reporte para o pushback no 607. Ah, ele já tá pronto, tá tudo fechado, só falta alguém tirar o finger. Gente, vai passar um tráfego da sua companhia retaguarda, assim que o mesmo liberar, inicia o push. Obrigado. 1715, autorizado táxi Juliette Alpha e Charlie no ponto de espera da 10-1186. Juliette Alpha Charlie, espera 186, boa. Boa, foi o 1897 que solicitou push? Solicitou. 1897, autorizado no 9, reposta para o táxi. Reposta táxi, 1897. Web 6709, completo final, agora transferência para a torre. Aguardando 6709. Start runway 10, ready for takeoff. 3517, maintain hold point runway 10. Runway 10, 6709, passa a Duna, chame torre 118.6. 118.6, 6709. Ô, falador, objeto 6709, está no localizador, pista 190. Objeto 6709, continue a aproximação, aguarde pista livre, número 2 para pouso em Salvador, informa cabeceira 10, deslocada 90 metros, 90 metros. Sim, aguardando autorização para pouso, deslocada 90 metros, pista 10-6709. Meu papai que o Charlie chama o controle na frequência 119.35. 517, clear line up and wait runway 10. Roger, line up and wait runway 10, down 3517. Papá Romeu, Papai Eco Charlie, acione transponder 5065. Voo no 04 autorizado no portão 3, informe para o táxi. 5904. Oi, Salvador, bom dia, voo no 795, mantendo o ponto de espera da nossa era. Voo no 795, mantendo o ponto de espera da nossa era. Romeu Papai Eco Charlie, contato radar 2,6 milhas de Salvador. Atenção nível 045, confirme pessoas a bordo. 02 a bordo. Gente. Ground America 982 is Clearing, going to runway, excuse me, gate 11. Roger, American 92, continue taxi via Alpha straight ahead, then hold short Juliet. Alpha short of Juliet, American 980. Na resposta pronto para o táxi, o da Tosca. Sola é o gol no 607, está pronto para o táxi, 4 horas de autonomia. Alternando Galeão com o POB de 148. De repouso, pista 90014, 6709. 7, Alfa, no ponto de espera da 10186. Juliette Alfa, ponto espera 186, vamos no 07. Boa noite, 1897 táxi, 107 a bordo, 3 horas, Campinas. Agora o controle, 119.35, bom voo. Obrigado, 1935. Bom, 1715 ali, mantém pistão no zero. É, mantém pistão no zero, bom, 1715. 1,500. Sound 3517, radar contact on departure, climb fly level 360, go to departure. Roger, 360, go to departure, sound 3517. Sete 6709 no solo 21, na libéria direita, chama o solo 121.9. Solo direito 219, muito claro. Torre Gol no 607, mantendo o ponto de espera da manhã. Sim, de Gol no 607, mantém o ponto de espera. E o nosso assinado. Tota Osso autorizado, táxi, aposto para ingresso na 107. Boa tarde, passando para a Solo Salvador, ETA 3153, gate 05, pushback, acionamento solicito. Aguarde para push e acionamento, 3153. Mas eu escuto aguardando, 3153. Para o táxi 1904, São Prestor, 54 de autonomia, 0364, alterna Campinas, 18 a bordo. Voo 804, aguarde a passagem da aeronave da companhia à sua direita, após prossiga para o ponto de espera da 10 e lá 118.6. Voo 804, aguarde a companhia à nossa direita, após prossiga para o ponto de espera da 104. Bom dia. Falo, muito bom dia, web 6709, Francisco. 6709, prossiga em frente via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 6709. American 980, clear taxi to gate 11. Clear the taxi to gate 11, American 980, thank you. O Cono 8, corrigindo, TAN 3153, aguarde a passagem do América retaguarda após iniciar no 5. Afirmativo, após a passagem do American Airlines, a nossa retaguarda está autorizado, início TAN 3153. 110 graus, 03 nós. Autorizado a decolagem da pista no 0, voo 9, 715, iniciando. Voo no 607, após a rolagem da aeronave da companhia, alinha e mantém pista no zero. Ali mantém no zero, voo no 607. Voo Delta Oscar autorizado a alinhar e decolar pista 17, o vento 100 graus com 03 nós a partir da intersecção. Salvador, TAN 3517, request flight line to 4 feet to position, if it's possible. maintain departure, então, 3517. Ok, we'll maintain departure. Via 709, seu portão é o número 1, autorizado o ingresso via Juliette. E observe, tráfego da Gol que está ainda mantendo a posição na Índia. Fique atento ao tráfego. Positivo, Juliette, Fox 1, está tendo poder da Gol, via 709. São 3153, há uma aeronave da Webjet que também está ingressando aí, assim que a mesma passar, inicia o push. Sim, Matheus, então aguarda o Webjet, está 3153. Correto. Tráfego da web já está passando aí à sua direita, está autorizado o pushback acionamento no gate 5, 3153. Autorizado, 3153. Contato radar, subo nível 360, sai da Gole, transição Fito. Gole, o Fito, 360, sem restrição, Gol 1715. 3179, informação Índia, autorização Guarulhos, nível 360. 3179, aguarde Guarulhos, o altímetro é 1014. Pedro Axé, reporte fora da barra. Para fora da barra. Então, 3517, contact center 128.8 or 133.25. Roger, lot 288, 132.25, 2517, good day. Nave da companhia, alinha e mantém pistão no 0, Gol 1897. Após a linha, mantém no 0, Gol 1897. São 3179, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro no 04. Aguardando a coordenação da 3179. Salvador, total 9911. Total 9911, aguarde coordenação para Recife, altímetro no 04. Controle, Gol 1607, decolou a Cisco. Delta, prossiga. Contato radar na decolagem, subo 360, saída da EL. Da EL, vigilância. Autoriza o voo Fito, Gol 1715. De Gol 1715, agora. 715. Fez 5 no 7 na escuta? Controle 1897, autorizado decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 03 nós. Teve decolagem, Gol 1897. Gol 1804, bom dia, ponto 090, ponto. Gol 1804, bom dia, após a rolagem da aeronave da companhia, alinha e mantém pistão no zero. Aeronave da companhia, iniciando a rolagem, alinha e mantém pistão no zero, 1804. Controle, Zulu Delta, fora da barra. Sente, Zulu Delta, Oscar. Frequência livre para coordenação e ao ingressar no terminal Ilhéus, próximo a Itacaré, chamar Ilhéus em 1201. Depois de Gran Livre, após, chamar Ilhéus também. Eu solicito acender a 045, já solicitado no 10. 186, código 5110. Do 045, Zulu Delta Oscar. Então mantém ainda a minha escuta, reporte no corredor Caixa Pregos, o Zulu Delta Oscar. A sua escuta é o Caixa Pregos, Zulu Delta Oscar. Vai manter meus pés após eu iniciar a subida. Bom, 1935, boa noite, 97, bom dia. R13325, solicite a proa de ofito. Não foi possível no início devido a tráfego na mesma saída. Oxi, o tente, 1288-3325, obrigado, ótimo serviço. Obrigado, boa viagem. É. Controle Salvador, 1897, bom dia. Bom dia, 1897, contato radar, 400, saída agora. Atenção, 400, bom 1897. Meia, acione o código 0117. O meu papai é com o Charlie, controle. Livrou a terminal, mantém-se condições visuais, serviço rodar terminado, chame Léo 1201, boa viagem. Total 9911, 40. 1804, autorizado a decolar pista 10, vento 150 graus com 03 nós. Prossiga. E o 9641, autorizado para Fortaleza, nível de voo 310, pela rota Pesulon 9. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5111. Autorizado 310 para Fortaleza e a pé solou 19. Decola da 10 curva esquerda, saída Momo, transição Frote. 11935, controle torre 1186, transponder 5111. Correto, chame para acionamento, Rio 9641. Salvador, Delta 3153, próximo à ponte de espera da 10, tá pronto. Delta 3153, a linha e mantém pista 10. A linha mantém 10, 3153. Uno 804, decolado aos 32, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, bom serviço. Bom dia, 1804. 1804, bom dia. Contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, 3153, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus com 02 nós. Gente, livre a decolagem, pista 10, tá 3153. 897, chame Recife, 1288, alterne 3325. 288-3325, Gol 297. Total 9919. Total 9919, prossiga. O seu B do Mike é top. Gente. Salvador, total 9919. Total 9911, prossiga. Está pronto para a cópia? Positivo. 9911, autorizado Recife, nível 310, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, torre 1186. Acione 5112. Sim, é o TAN 3153, decolou na Dael Bless, cruzado 2200. 3153, bom dia, contato radar, subo 340. Solitário 340, TAN 3153, alguma possibilidade de voar na proa da posição da EON? Trabalhando. Tio, 3153, eu tenho um tráfego na mesma saída, 8 milhas à sua frente agora, posição 3 horas. Ok, sente. Mantenha o perfil, tá 3153. Usado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Mike Echo Delta. Chame Recife 1288, alterna 3325. Boa 804, controle. Sete, o vento 150 graus com 03 nós, Mike Eco Delta. 1904, prossiga. Chame Recife em 1288, alterne 133-25. 1288-3325, bom dia, 104. Mike Eco Delta, decolado às 38, chega agora o controle, 119.35, bom voo. Semana 19, 119.35, Mike Eco Delta. Controle ao papapapá, Mike Eco Delta. Eco Delta, confirmando o prossegue Manati? Sim, Matisse, se autorizado, direto Manati, 510. Autorizado, Mike, Eco Delta. Grato, S-Delta vai prosseguir a New Test, senhor.